você cuida de você, que eu vou cuidar de mim. Não tem conversa, vamos ficar assim. Você cuida de você, que eu vou cuidar de mim. Mas que tolice recordar o que passou. Deixe o tempo apagar o que restou. O nosso amor não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Que pena. O nosso amor não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Não tem conversa. Vamos ficar assim. Você cuida de você e eu vou cuidar de mim. Não tem conversa. Vamos ficar assim. Você cuida de você e eu vou cuidar de mim. Não chegou junto e tentou improvisar. Quem não divide não pode multiplicar. O nosso amor não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. O nosso amor não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Não tem conversa. Vamos ficar assim. Você cuida de você, que eu vou cuidar de mim. Não tem conversa. Vamos ficar assim. Você cuida de você, que eu vou cuidar de mim. Não tem conversa. Vamos ficar assim. Você cuida de você, que eu vou cuidar de mim.